esperei demais, você não voltou. Por isso agora já tenho um outro amor. É bem verdade, não é amor do mesmo tanto, mas foi o jeito que achei para aliviar a dor do meu pranto. Ah, você aqui seria melhor, mas lhe perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas lhe perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Lhe aceitarei outra vez se acaso voltar, pois o que sinto jamais irá se acabar. Dos beijos e dos abraços morro de saudade. Só você pode trazer de volta pra mim a felicidade. Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas me perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas lhe perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só. Ah, você aqui seria melhor, mas lhe perdi. E um homem triste não pode viver assim tão só.